se o Redentor estivesse aqui, seria mais certo. Pois SP me recebeu de braços abertos. Passei fome como todo forasteiro que chega aqui, mas graças a Deus eu venci. Amizades sinceras conquistei, e por esses amigos, o que for preciso farei. Sou guiado pela fé e força de vontade. Na verdade não rivalidade, falsidade, fidelidade. Com a palavra não ser traidor. As amarguras fazem parte da vida de um vencedor. A humildade é sem dúvida muito importante. Humilhante é querer ser o que não é. E o interessante é ser respeitado aonde você vai. Se liga doido, a qualquer hora a casa cai. Este é somente um pedaço da história, que ficará conhecida como o começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. Na minha vida já andei por vários lugares. Sei o inferno existir, por ele já passei. Amanheci na sarjeta dando mula em bote. Minha fé foi mais forte e eu acreditei. Hoje vejo, hoje saquei. A moeda tem dois lados e o sol é redondo. Mas meus olhos já ouviu quadrado. Eu pensei, não posso mais continuar. Devo mudar, parar, me ligar na real. Seu bem, há de vencer o mal. A partir dessa parada começou a mudança. Hoje sei exatamente o que faço e sou. Rap é o meu som definitivamente. Faz parte de mim, agora é para sempre. Tudo que sei, guardo da memória. Mais uma vez, véi. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. Onde vim, pode crer, eu não vim sozinho. Na minha terra deixei o meu tesouro, o meu ninho. Viemos, mas só eu fiquei. Aqui estou, o que aconteceu? Sinceramente não sei. Nunca abandono o ideal pela metade. Não, não vou me esconder atrás de uma falsa verdade. Na realidade fiquei triste, mas vou prosseguir. E não deixar a peteca cair. O sonho se realizou e foi destruído. Mas conheço o meu caminho, não estou perdido. O ferrão e o mel fazem parte da abelha. É, meu nome é Ovelha. Com fé em Deus, atingiremos a glória. Valeu, Neno, Marcão e Fish, pelo começo da vitória. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. E aí, Peixe, o que você achou, velho, dessa homenagem que a gente fez pro Ovelha, compadre? Pode crer, Marcão. Amigos assim é difícil da gente encontrar, não. Tá ligado que é difícil. Tchau, Ovelha. Um abraço. Falou, Ovelhinha. Aquele abração, velho. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. Pode crer. O começo da vitória. É isso aí. O começo da vitória. O começo da vitória. O começo da vitória. O começo da vitória.